destrói sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Uma mãe leva um pivete até uma escola, uma alternativa de vida, uma proposta. A faculdade é um sonho distante, a real constante, nada fascinante. É totalmente diferente de novela, onde o fim é sempre bom. Que bosta, mano, que bela merda. O caminho foi traçado pra você, é da goma pra escola e da escola uma bíblia pra ler. Mas aqui é gueto e não é de hoje que não dura frutos bons entre os podres. Se não é tirado do cesto antes de apodrecer, o futuro logo ganho já dá pra me ver. Muitos têm um começo igual, mas em sua história, apenas na solitária, na penitenciária. Ser futebolista é sonho de pivetes na favela, mas passam quase a vida inteira presos numa cela. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Gueto destrói sonho meu. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Não deixe que destrua o seu. Eis que o tempo passa e o pivete cresce. Ser limpo na leste, esquece. Podem tirar o gueto dele, mas não ele do gueto. Preto, pobre, com muita sorte mesmo, se injuriou de assistir em TV. Brancos com vida boa que até eu queria ter. O que ele queria ver não viu, meu. O que não queria ver ele viveu. Viu o pai morrer na mão da polícia. Viu a mãe ser humilhada em casa de família. Viu traficantes com cadela e carro zero. Opa, peraí, o que que se ganha em ser honesto? Honestidade, dignidade é o que eu diria. Mas não viaja, pois isso não enche barriga. Vou fazer uma fita quente, aí vai ver. Vou ensinar a minha família o que é viver. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Gueto destrói sonhos. Sonhos. Não deixe que destrua o seu. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Gueto destrói sonhos. O gueto aqui, destrói, baby, destrói sonhos. Pois a polícia não vem no gueto para dar a mão ou dar um bom exemplo. Portanto, cuidado deve ser dobrado, pois quem não deve estar pagando o pato. Sentiu o gosto que a erva tem, sentiu a força que um revólver tem. Hoje sua família come do bom e do melhor, patrocinados pelo crime, saca só. Não para mais em casa, rei, hey, está embaçado. Os homens estão na bota, estão no encalço. Em pouco tempo mais procurado da leste, liga. A mídia ganhando uma grana em cima. O coração da mãe aperta, tô ligado, é foda. Jogaria tudo pro alto pra ter o filho de volta. Mas vê noticiário na televisão que o filho morre por resistir à prisão. A mãe peneira a notícia distorcida e pá. O fato é que o filho não vai voltar. Morreu sem ódio, sem levar rancor. É válido, pois o que fez foi por amor. Destroem tudo aquilo que é bem valioso. Merda, mano, que tu destrói uma par de sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Essa porra destrói sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. O gueto aqui, baby, destrói sonhos. Baby, destrói sonhos.